quando não está brilhando, eu acredito no amor. Quando não o sinto, eu acredito em Deus. Quando está em silêncio, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito no sol. Quando não está brilhando, eu acredito no amor. Quando não o sinto, eu acredito em Deus. Quando está em silêncio, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. O sol brilhará amanhã. O amor voltarei a sentir. E Deus falará ao meu coração. Eu acredito em Deus. Sol ou sem sol, com amor ou sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez pra me amar.